Vai casar. É feriado, hoje a roça vai parar. Vem cá depois, preciso mandar ver peru. Ô Rosa, vê se os dois preferem um tatu. Hey, sela, meu burro Zé vai convidar Tião. Cidade, um pano pra mulher. Hey, Rosa, olha o pirão. Põe caldo de feijão. Faz da maneira que o pai dela será a melhor festa que eu tenho no lugar. Vem cá depois, preciso mandar ver melão. Ô Rosa, vê se o doce é melhor que mamão. Hey, sela, meu burro Zé vai convidar-te ao. Traz da cidade um pano pra.